vai saindo da minha casa, vai. Vai arrumando as suas malas, vai. Quero ver se aquela outra vai pagar as suas contas. De casa, de comida e você ainda pronta. Ainda pronta. Já descobri por que você não larga o celular. Agora vai ser ela que você vai enganar. Você brigou comigo e me deixou. Gigolô, eu aqui cheia de amor e com outra se deitou. Me lembrou do juramento e das promessas de amor. Gigolô, eu aqui cheia de amor e com outra se deitou. Me lembrou do juramento e das promessas de amor. Coração, você não entra mais. Portal do Arrocha. Já descobri por que você não agava o celular. Agora vai ser ela que você vai enganar. Você brigou comigo e me deixou. Cheia de amor e com outra se deitou. Me lembrou do juramento e das promessas de amor. Gigolô, eu aqui cheia de amor e com outra se deitou. Me lembrou do juramento e das promessas de amor. Gigolô, eu aqui cheia de amor e com outra se deitou. Me lembrou do juramento.